São os anjos que os entregam nas mãos de Deus. Deus os abençoa com amor e com unção. Os anjos trazem tudo isso ao nosso coração. Seus pedidos e os meus são levados a Deus pelos anjos do Senhor, que trazem de volta a cantar, agradecendo ao Santo Deus pela nova criação. Então eu percebi que a cada manhã, carinhosamente Deus me toca e me refaz com as próprias mãos. Sempre que levamos. E do alto do céu a Deus pelos anjos.